pensamentos voam alto, hoje tá embaçado. É foda tá embaçado dormir, é foda não consigo fugir. Penso no que quero conseguir, me empurram pra baixo, mas preciso subir. Não sei se é o calor ou o frio, a mente não para, fica a mil. Travesseiro molhado, eu viro pro outro, eu penso na vida, só desgosto. Já faz um tempo, passou o efeito, ficou as sequelas e ruim o pensamento. Às vezes fico a pensar, se não tivesse a música e alguns aliados, ficaria sinistro sem minha mãe do meu lado. Já teria me jogado se pá. No desbaratino é o que me faz acreditar. Minha missão é vencer, não sofrer e me lamentar. Tenho um caminho pra ser traçado, tenho vários sonhos pra ser realizado. Sem medo no rap, mandando um recado. Os comentários ouvi, que é mais fácil desistir. Mas aí, só os fortes seguem, tô aí pra conferir. Eu também tô confuso no mundo, pode crer. Perdido, tentando me encontrar. Pois a noite fecha os olhos e não consigo sonhar. A noite tá sinistra, não consigo dormir. A vida é difícil, mas vamos prosseguir. Meus sonhos e missão, não quero desistir. Não sei pra onde vou, mas tenho que ir. A noite tá sinistra, não consigo dormir. A vida é difícil, mas vamos prosseguir. Meus sonhos e missão, não quero desistir. Não sei pra onde vou, mas tenho que ir. Deito, rolo na cama, fecho os olhos, mas minha mente não tá papa, dormindo tão fácil, então não tô programado pra pestana. O acorde não é mais forte que porte, do de rock, feroz, mundo mágico, de joys, eu sou, tô só escorre. Como gosto de um revólver, amargo como ferro, troféu. Claro que é mais pesado que meu pesadelo, até mais cruel. É uma noite, mais noites, hoje em dia tem dia que tô capotado. Sonhando, lutando, bolando no plano, mano, não pode dar claro. Amém pra quem tá fazendo macumba com meu fogo. Sei que tem um além sobrenatural, se ver puto, talvez. Dessa vez bebendo, vou resolver, mas vou no mercado, vou cair um goró. No xeripom, mas tô na nóia, tô com você, mas estou só. No caderno escorre lágrimas, não sou molhada, só pode ser enxugada, enxergada, se não quer julgá-las. Mudo lado da cama, viagem, sou mais insano, que você ficasse de boa. Da cabeça se lembrasse da minha infância. A esperança, nada tá perdido. Há um caminho, se eu parar pra pensar nisso frito. No depósito da minha fé em Cristo, me nego da pé até com o povinho desperto. Com o Zé Bolinhos, bico quer, mas não tô no lixo. Esperto até poder dar dormido, incerto. Com ambição, com o planeta na palma da mão, tem tudo. Quanto é canto, não tá guardado, mas tá trancado. Outra prisão, não posso contar, tem morte. Homem, não vou descontar, sei quanto eu sou forte. Três, um louco sabe, eu vou, não é bobo, acorde, não te dorme. Mais sonâmbulo do que nunca, como se tivesse uma muvuca mirando na minha dor. Ouço roda no rio, sinto espíritos, não me vejo no espelho. Só perco medo quando sinto penso estranho. Tô pior que zumbi, mais sonâmbulo do que nunca, como se tivesse uma muvuca mirando na minha dor. Ouço roda no rio, sinto espíritos, não me vejo no espelho. Só perco medo quando sinto penso estranho. O que me sobra é só a sobra, tô ligeiro e qualquer hora posso dormir. E amanhecer em outro ninho de cobra. Vem noite pra eu lembrar que o que passou não volta mais. Como as fitas de 10 anos, ou de 10 segundos atrás. Vem noite, mostra a face, faz tempo que não vi esse outro lado da moeda, pura raiva, tirania. Quantas orações, agora chora, implora por socorro. A trilha sonora que fora só tiro e latido dos cachorros. Consegui ter nação preventiva, minha na minha própria goma. Até passar dos escudos, sombrio, vazio que me aprisiona. É irônico, tipo soco, de quem tanto falo bem. Essa noite tá sinistra e quer me fazer de refém. Seus personagens na rua, tua, contemplo toda a cena. Me isolo de todos no sofá, sem TV, sem telefonema. O celular tá desligado, fico menos preocupado. Presinto medo, agonia de quem quer falar, esguelar pelo outro lado. Nem me espanto, tudo é parte dessa noite macabra. Abracadabra, cai minhas lágrimas, almas, armas e lástimas. Vem em vão, vai ilustrar toda a visão da minha insônia. Essa noite joga contra quantos já não foram aluno. O galo canta no cião, mais um raio que vai brilhar. Pra daqui a pouco não, luz é pra agora, é pra já. Vejo outro dia chegar, sigo em frente, vou que vou. Mais tarde nós se tromba, bem logo depois que só se for. A mente não para, trabalha constantemente, olhos não fecham e registro sempre algo diferente. Nessas horas sinistras, escuras que não durmo, me acostumo, vivencio o pesadelo noturno. A mente não para, trabalha constantemente, olhos não fecham e registro sempre algo diferente. Nessas horas sinistras, escuras que não durmo, me acostumo, vivencio o pesadelo noturno.